Quando eu era jovem, jamais precisei de alguém. E fazer amor era uma simples diversão. Aqueles dias se foram. Vivendo sozinha, me lembro de todos os amigos que conheci. Então, quando eu disco o telefone, não há ninguém em casa. Tudo por mim mesma. Não quero mais ser. Tudo por mim mesma. É difícil ter certeza. Algumas vezes me sinto tão insegura. Seu amor tão distante e confuso é a única cura. Tudo por mim mesma. Não quero mais ser. Tudo por mim mesma. Quando eu era jovem, jamais precisei de alguém. E fazer amor era uma simples diversão. Aqueles dias se foram. Tudo por mim mesma. Eu não quero mais viver. Tudo por mim mesma.